Ora, muito bom dia. Desde já o meu obrigado por vocês tentarem divulgar, quer a confraria, quer a broa, quer a nossa iniciativa da Rota dos Moinhos 2016. A confraria da broa nasceu há cerca de 10 anos por um grupo de homens que se reuniam em almoços e jantares, propriamente dito, tertúlias que a gente tratámos para falarmos sobre a broa. Era o tema principal dessas nossas reuniões. Depois formou-se a confraria e daí para cá temos feito sempre vários eventos. A nossa preocupação é levar o mais longe possível a broa de Abanque, é promovê-la, fazer com que as pessoas gostem a broa e que a apreciem, e de algum modo também fomos incentivando as pessoas a que fizessem mais, porque estava um pouco desenraizado da população a cozedura da broa. Hoje já há várias casas que cozem broa, nós cozemos broa todas as semanas, temos broa todas as semanas para os nossos eventos e não só, também para venda, para pessoas que normalmente nos contactam para comprar a broa. Né? Juntar essa atividade agora à celebração do Dia dos Moinhos também é uma ajuda preciosa. Isto pronto, esta iniciativa a gente junta-se sempre ao Dia Nacional dos Moinhos, porque foi por iniciativa da Confraria da Broa de Abanque que se começaram a reconstruir os moinhos em Abanque. Felizmente, hoje há cerca de uma dúzia deles, 10 já estão em funcionamento. Precisamente nós este ano iremos visitar os moinhos que estão a funcionar. Há cerca de 10 anos nós começamos a Rota dos Moinhos e havia muitos moinhos que estavam em ruínas, mas nós visitamos mesmo esses moinhos, de modo a que fôssemos incentivando os proprietários dos moinhos à sua reconstrução. Alguns deles aderiram, já reconstruíram, estão em funcionamento. Outros estão a reconstruir e a nossa intenção será sempre de cada vez mais as pessoas se preocupem com os moinhos e hajam mais moinhos a funcionar para serem visitados. No próximo domingo, na nossa rota que nós intitulamos Rota dos Moinhos 2016, vamos visitar. A nossa concentração é feita na sede da confraria às 9 horas, é junto da CP em Abanque, é muito fácil chegar lá. De lá, por volta das 9h30, partimos para visitar o moinho que fica junto ao Cine Clube, que é o moinho da Casa Nova. Depois vamos para o moinho de Gonde, do Sr. Carlos Valente, os moinhos do Aguincho, e passamos por moinho da Arcã. Aqui será feita uma paragem mais prolongada, porque aqui a gente chama-lhe a primeira paragem de reabastecimento. Aqui já vai haver broa, já vai haver uma pingazinha para recompor os participantes, e a seguir vamos passar pelo Moinho do Vareiro, Moinho do Bernardino, Moinho da Vida dos Anjos, e chegamos ao Moinho da Zangarinheira, que aqui este ano será a nossa verdadeira atividade deste ano. Pronto, em todos os anos temos uma atividade para que as pessoas bebam recordando os tempos antigos. Este ano no Moinho da Zangarinheira vai-se fazer a demonstração de como se picavam as mós dos moinhos. As pessoas vão ter a oportunidade de ver o moleiro a picar as mós e a dar explicações de como isso funcionava antigamente, a maneira como, porque o picar das mós tem alguma, pronto, sensibilidade. Porquê? Porque quanto mais melhor ficarem picadas, mais fina será feita a farinha, melhor será depois a farinha para a cozedura da broa, não é? Passando esta iniciativa, por último, vamos visitar o Moinho de Meias. Este ano será o último moinho a ser visitado. Não é? Daqui, quem se inscreveu para o almoço, vamos para a Escola da Congosta e vamos almoçar, que é o almoço às 13 horas. Quem não se inscreveu e que só fez a rota dos moinhos connosco, aqui termina a rota para essas pessoas que só fizeram a rota de visita. Nós temos as duas vertentes. Uma que é de 2,5 € por, com direito a uma t-shirt, e vão fazer a rota connosco e têm direito ao pequeno almoço. A outra é 10 euros, que têm direito a tudo isso, mais o almoço.